DJ Tarcísio, o fera do mix. انا كنت رسني اللي عرفتك ما عرفتك زين تمنيت اني ما شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا شفا Eu vou bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat DJ Tarcísio, o fera do mix. DJ Tarcísio, a cada apresentação uma nova emoção. Sua marquinha sensação, olé no meu retai, delícia chega mais. Aqui tô de patrão, é, aqui tô de patrão, aí vem delícia pra fazer. Olha o que ela faz, eu desço, vou até o chão. Eu cheguei no baile, o novinho me chamou. Não tô de fofoca, não tô de caô. Ele me perguntou por que eu vivia sorrindo. Tô na onda, tô curtindo. É na onda, é o jeito que eu me amarro. Mas aqui tô de patrão, é, aqui tô de patrão, aí vem delícia pra fazer. DJ Tarcísio, o fera do mix, botando no 14, DJ. Novinha tá demais, apavorando a festa. Fica perereca, fica perereca, fica perereca, fica perereca, fica perereca, fica perereca, fica perereca. No São Moraes, fica perereca. No São Moraes, joga perereca no DJ Daniel. Joga, joga perereca no DJ Daniel. Fica perereca, fica perereca, fica perereca, pula de perereca. Fica perereca, fica perereca, fica perereca, pula de perereca. DJ Tarcísio, coloca no 220, DJ. Tava no fluxo, avisei a novinha no grau, sabe o que ela quer? DJ Tarcísio, o fera do mix. Sou safadinho, te jogo na parede e te empurro. Empurra. Meu Deus, molecote! Esse é o lançamento do DJ Lohan? DJ Tarcísio, o fera do mix.

sou da balete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque pia. Sou linda menina que chega roubando a cena. DJ Tarcísio, bem-vindo, meu DJ. É o Pop Live. Show. A família está agitada porque a festa na cidade é a sensação do momento. É o Pop Live. A família está agitada porque a festa na cidade é a sensação do momento. É o Pop Live. Pop, pop, pop. É o Pop Live. Pop, pop, pop, pop. É o futuro chegando pra você. Tecnologia avançada, vem a ver. Edson, Juninho, Davis, Nandinho. O Live chegou, vem com a gente aqui pro Ninho. A família está agitada. Ladies and gentlemen, boys and girls, this is Gang of Electro and Pop Life. Pop Life, Pop Life, Pop Life, Pop Life, Pop Life. É o Pop Life. Galera, e vai.